Tô com uma viagem meio programada também pro Peru, ui. E... Mas o que eu tenho a ver com isso? Vocês me chamam pra falar de Peru? Cara, muito bem isso, cara. O Gaúcho indo pro Peru. A gente, cada pessoa é atraída pro assunto que lhe convém, né, cara? Só o que eu digo. Ah, interessante. Interessante. Olá, amigos. Vocês estão ouvindo o podcast Whatever. Vou arranjar o que fazer da vida, né? É isso aí, pessoal. Estamos aqui com mais um podcast Whatever. Aqui é o Freud. Temos aqui hoje o apontador prateado. Para o apontamento e avante. O famoso Capitão Piu Piu. Combo Ranger Conta, não? E temos aqui um convidado muito especial, o senhor José Aguiar. Palmas para ele, para falarmos aqui sobre os quadrinhos nacionais. Bem-vindo, José Aguiar. Obrigado, senhoras e senhores. Que na noite mais fria, que na noite mais densa, a Marvel se sucumbam ante minha presença. Olha só! Puta que pariu! O Kralha vai detonar geral, é isso? Nem precisa. Os roteiros eles dão conta disso. A DC consegue detonar com ela mesmo. Cara, uniforme com golinha alta, meu, não dá pra levar a sério. Você quer apelar pra venda? Põe o Super-Homem beijando a Mulher Maravilha na capa do gibi. Saudade do John Byrne, né? Oh, meu Deus. Mas agora vai melhorar, rapaz. Agora tudo vai melhorar na DC, porque já melhorou 5% de uma tacada só. Rob Liefeld saiu, 3 revistas vão melhorar. Não é sobre esses quadrinhos americanizados, essa coisa, né, que vamos falar hoje. Vamos falar sobre os super-heróis nacionais. Grandes heróis desde o início, os grandes, os não tão grandes assim, mas a produção de super-heróis feita Terra Brasilis aqui. E começar falando com o Zé, pedindo pra ele, que ele tem um extenso currículo, então é melhor ele falar do que a gente falar e acabar falando uma merda no meio. Pô, eu posso falar merda pra vocês também, não tem problema. Tá. Começa falando um pouco sobre você, sobre a sua vida, a sua família. E você tá no arquivo confidencial! É isso aqui! É então! A minha família não deu sorte porque eu decidi ser quadrinista. 2. Eu não dei sorte porque eu decidi ser quadrinista. 3. Eu sou teimoso porque continuo sendo quadrinista. Bom, e por aí vai. Primeiro, é bem legal poder estar aqui com vocês. Eu sou um ouvinte antigo do Areva. E agora é bem legal poder estar participando aqui do programa. E espero hoje poder contribuir falando um pouco da minha experiência como autor de quadrinhos, como autor nacional de quadrinhos, né? Que já brincou um pouco de fazer super-herói também. Que já expurgou um pouco desse mal que infesta nosso DNA, né? Afinal de contas, quem de nós nunca leu um gibi de super-heróis? Quem de nós já conseguiu largar os malditos gibis de super-heróis? Teu primeiro trabalho com super-heróis, né? O seu primeiro contato com o mundo dos super-heróis, fora como leitor, como apreciador, foi com Gralha ou você já tinha outros trabalhos antes? Cara, eu sempre trabalhei mais com tiras de humor. Fui feito de super-heróis, né? Eu sempre li Marvel, principalmente, mais do que DC. Sempre curti, mas eu nunca me dava bem de tentar desenhar aquele tipo de material, assim. Tentei fazer um super-heróizinho ou outro. Sabe aquelas histórias que você nunca acaba quando é adolescente, né? Que você cansa antes da metade, assim. Tentava criar um heróizinho ou outro, mas nunca rolava uma ideia bacana. A primeira oportunidade que veio foi em 97, quando a Gibiteca de Curitiba fez 15 anos, e daí chamaram uma galera, todo mundo que fazia quadrinhos na época na cidade, para participar de uma revista especial que a editora Metal Pesado ia lançar. O que foi feito? Foi feito um rateio de páginas entre os autores. E de repente a gente tinha mais autores do que páginas. E daí um grupo decidiu, vamos fazer uma coisa juntos, né? Então a gente vai criar uma história em conjunto. Tipo aquelas histórias que a gente faz de zoação, de brincadeira em sala de aula, onde um continua a história do outro. Daí, nisso, o Nilson Miller, que é um grande ilustrador daquele coletivo que participou do grupo, fez a capa da edição, por sinal, ele deu uma sugestão, porque a gente não faz uma coisa do Gralha, né? Então o pessoal acabou curtindo que pegar essa coisa de fazer um super-herói paranaense e tudo mais. E, a partir disso, a gente criou uma história, que seria uma modernização de um certo Capitão Gralha, que teria existido nos anos 40, teria sido um precursor dos quadrinhos curitibanos. Que, não sei se vocês sabem, Curitiba tem uma tradição bem grande de produção de HQs. Então, por mais que ela seja obscura. Inclusive, nosso querido Luiz Modeste deve ter passado algumas vezes pela rua Chichorro Júnior, essas ruas assim, que tem nome de quadrinistas obscuros curitibanos. Quase nada. A Grafipar que a gente estava falando antes era de Curitiba, não era? Era. Exatamente, sou filhote da Grafipar, porque o Cláudio Seto, que era o editor da Grafipar, e foi um dos grandes mentores do mangá brasileiro, né? Ele foi meu professor, um dos meus primeiros professores de quadrinhos, quando eu fiz oficinas na Gibiteca nos anos 90. Isso depois da Grafipar. Na época, lógico, eu nem sabia quem que era o cara, né? Só achava que ele era um tio legal. Foi baseado no Capitão Gralha, que vocês, da década de 40, que vocês fizeram o Gralha, é isso? É, foi inspirado nessa história muito mal contada que na verdade, ninguém sabe se realmente existiu, se era só uma lenda. E essa foi uma história que o Nilson trouxe pra gente. Daí a gente pegou, aproveitou esse conceito e daí, já que não tem certeza de nada, não existe evidência de porcaria nenhuma, vamos criar uma coisa nossa. A gente tentou imaginar uma coisa que seria super legal, super diferente. Vamos fazer um Gralha no futuro. Então, na verdade, a gente antecipou o Batman Beyond, né? Quando se... É. E onde eu falei, meu Deus, o desenho animado do Gralha, cara, como que pode ter igualzinho? Só que bem feito. Falando agora como espectador, como público, como fã, eu lembro que eu cheguei na Gibiteca, meu primeiro contato com o Gralha, eu olhei aquela figura sombria em cima do pé, falei, cara, que desenho legal do Batman. Falei, opa, não é o Batman. O que mais chama atenção no Gralha é o narigão dele, da fantasia, cara. Muito legal, assim, bem característico dele, né? Agradeço isso ao meu colega Alessandro Dutra, ele que criou esse visual lindo. Sabe um lance que a gente tem com super-herói aqui no Brasil? Que é o seguinte, a gente não consegue, por mais que a gente ame, a gente não consegue levá-los a sério. Traz pra nossa realidade que nem o material da Grafipar. Aqui eles tinham essa pegada mais pro erotismo, né? Mas era sempre tirando sarro. Dificilmente tinha um super-herói sério. Eu tava vendo aqui essa revista Lúcifer, que tinha um demônio lá, ele tem uma história de origem de um super-herói pra lutar com ele. É o Guardião Noturno, criado pelo Watson. Tinha lá o Laser, que escrevia L-E-I-S-E-R, né? Laser. História dos quadrinhos dos super-heróis nacionais tá cheia desses erros de escrita. Mas, na verdade, acho que isso aqui é uma portuguesação mesmo. Acho que é... Ele já tinha a mira laser, rapaz. É, ou é portuguesamento. Tinha um personagem chamado Karate Man, que era M-E-N. Era grafado errado mesmo, assim. Era os homens Karate. Eles eram massa, velho. Vocês fizeram essa história aí pra participar dessa edição especial, né? Pronto, acabou. Né? A ideia era essa, era só fazer uma brincadeira com aquele conceito. Cada um fez, foi dividir a história em número X de páginas pra cada autor, cada um fez do seu jeito. Alguns seguiram o roteiro, outros não seguiram, e ficou um samba do crioulo doido, né? Então, assim, eu até costumo dizer que a pior história do Gralha é a primeira, porque ela não faz sentido nenhum. Mas daí passou um tempo, o Taco X, que é um autor também daqui que fazia muito humor infantil, ele pegou e levou a proposta pro jornal, o principal jornal daqui de Curitiba, que é a Gazeta do Povo, e na época eles tinham um caderno voltado ao público adolescente, chamado Fã, e abriu um espaço de meia página do jornal pra gente. De repente, do nada, a gente ganhou meia página no jornal. A minha história entrou como bucha de canhão. Eu fiz a primeira história, porque daí era história piloto, pra ver se tinha aceitação. Daí a gente não sabia se ia receber ou não e tudo mais. Então eu fiz essa primeira história sozinho. Tanto não tinha conceito, não tinha background, não tinha nada. Tanto que a história que eu bolei, o Gralha estava aprisionado em todos os capítulos. E saiu uma por semana, então ficava... Sem querer, eu acabei fazendo um lance meio marqueteiro e promover o personagem que era a expectativa do leitor, né? Porque, e o Gralha? Quem será o Gralha? Onde está ele? Etc e tal, cara final. Aquelas chamadinhas estilo Batman dos anos 60, assim, uh-huh. Sabe? Essa história, ela tá naquele álbum que saiu pela Via Letra em 2001. Né? É, mas isso é essencial, né, cara? Pro quadrinho, você ter um chamativo pra próxima edição, ainda mais no jornal, né? O quadrinho acaba ficando muito disperso dentro do restante do conteúdo. Eu, quando era moleque, adorava correr atrás do quadrinho. Mas me frustrava que não comprava um quadrinho toda semana. Então aqueles heróis que saíam em quadrinhos, eu nunca sabia o que estava acontecendo, né? Então você tem que ter esse chamativo realmente pro pessoal se interessar de ir lá e ver a próxima aparição. É, eu digo mesmo, eu li muitas sagas de super-heróis, começando pelo fim, nunca achei o meio e tem o começo, porque sebo em sebo, um dia tentando completar a coleção. Era normal. E o que é mais louco isso com o Gralha? É porque de repente começaram a chegar cartas no jornal. O pessoal falou, não, que legal, porque o cara é daqui, tá, dá pra reconhecer a cidade e não sei o que mais. E o jornal comprou a ideia, eles começaram a pagar a gente pelo trabalho. A coisa começou a ficar séria. A gente chamou toda aquela equipe original e falou, gente, vamos fazer o seguinte, vamos criar um esquema de rodízio entre os autores. Então o primeiro ano de histórias foi uma loucura, porque cada um criava uma versão diferente do personagem. Né? Porque ninguém achava que não, ele tinha que ser um super-herói, tinha estilo clássico, tipo Batman, estilo super-homem. Eu não levava a sério. que achavam que tinha que ser um pouco mais voltado pro cômico. Outros achavam que tinha que ser assim também, né? Alguns, nenhum nem outro. Então ficava uma saladona. Então foi um projeto muito maluco nesse sentido, porque as reuniões nunca chegavam num senso comum, a gente só tinha um cronograma, cada um trazia e apresentava a sua história um pro outro, tentava talvez se superar, né? Pô, a história daquele cara foi legal porque ele fez isso, então eu vou tentar fazer algo completamente diferente. Então nisso, sem querer, a gente acabou criando um projeto super experimental com um super-herói. Muito legal. Daí quando entramos no segundo ano da série, a gente decidiu fazer tipo um conselhinho editorial. Vamos tentar agora fazer uma cronologia do personagem. Não somos mais Timely Atlas, agora somos Marvel. Queremos ser por cronologia. Vamos pôr ordem nos fatos. Vamos pôr um background pro personagem. Vamos decidir quem ele é. Ele é magrinho ou ele é forte? Ele é adulto ou ele é adolescente? Então nisso a gente decidiu. Ele vai ser adolescente. Olha o Batman Beyond surgindo. Eles nos plagiaram. E eu estou dizendo isso publicamente agora. Eu exijo notas de... Cara, é o que mais tem no quadrinho nacional. É o pessoal querer dizer que foi plagiado, né? Mas é, em que momento aconteceu a maior sandice de todas, que foi o vídeo O Gralha versus Oil Man? Isso daí foi aconteceu depois que os quadrinhos acabaram. Porque o Taco, mesmo o Taco, que teve a iniciativa de levar o material pro jornal, ele fez um curso de cinema. Fez um curta-metragem onde ele colocou um dos segurantes vestido com uma roupinha que lembrava do Gralha, como uma homenagem ao Gralha. E ele se empolgou, não, eu vou fazer um filme do Gralha, né? Inclusive eu fiz uma ponta no filme, né? Eu fiquei uma hora e meia deitado no chão gelado pra aparecer. Né? Porque eu era o cara morto no apartamento. É assim. Coberta de groselha com anelina, mas foi divertido. Não lembro agora a data exata do filme. Então o Taco, ele começou a querer se tornar um cineasta, né? Então ele fez um curta-metragem que acabou fazendo um sucesso legal. Foi feita estreia. A gente fez uma divulgação no Omelete. Não sei se vocês conhecem esse site. Já ouvi falar. E tudo mais, né? Eles acabaram dando uma força pra gente, então a coisa tomou um corpo maior do que a gente imaginava. Então as pessoas achavam que tava vindo um longa-metragem, né? É, não se contenta com o teaser. Ele quer logo tudo, pô. Ele quer saber. Vai sair quando? Ano que vem? É daqui? Já tá no cinema? Já querem? E daí ele entrou em cartaz na Cinemateca aqui de Curitiba, ficou um tempo em cartaz, tinha sessões com sucesso de público, assim, bastante gente indo assistir. E o filme começou a rodar festivais, começou a passar pra torta e direito, né? Numa época que o YouTube ainda não tava nem sendo ensaiado, a coisa tava rolando ali. O Taco se empolgou, fez mais um curta, que foi o Gralha vs Oil Man, né? Onde tem uma animaçãozinha do personagem, na abertura, onde ele encontra o Oil Man, que é o folclórico, entre aspas, super-herói curitibano atual, né? Que é o cara que anda de sunga, entumecido de óleo pela cidade o tempo todo. Inclusive, eu fui na festa de lançamento desse curta-metragem, eu fui. E o Oil Man tava tocando cover de Elvis Presley com a sua banda, Oil Band. Caralho! Sensacional, cara. Curitiba tem folclore próprio, gente. Foda. Então, falou todo esse, entre aspas, fenômeno de massa do Gralha. Porque muita gente colecionou as páginas de jornal, guardou aquilo. Não é raro encontrar gente que tem aquilo guardado, aquele acervo. Então, foi uma coisa bem legal. Depois do álbum do Gralha, pela Via Letra, o grupo acabou dispersando, cada um foi pro seu lado, cada um foi fazer outras coisas, né? E os quadrinhos meio que pararam. Quem retornou depois a fazer quadrinhos na internet foi o próprio Taco. E mais pessoal do Gralha sempre foi ele, né? Não eu. É, ele que sempre teve as iniciativas, sempre teve a paixão pelo personagem pra levar ele adiante. E ele juntou uma galera nova que não fazia parte do grupo, e mais alguns dos autores antigos, e levou isso adiante, fez durante algum tempo alguns webcomics do Gralha. Mas depois de um tempo eles pararam de volta, agora até onde eu sei, existe a vontade de se fazer um longa-metragem com o personagem. Olha, e tanto pessoal pediu que uma hora vai sair, hein? Sai, uma hora sai. Além do Gralha, né, mas dos seus outros trabalhos aí, eu confesso que eu não sou um extenso leitor do seu trabalho, mas, cara, seu aproveitamento comigo é de 100%, que eu gostei muito tanto do Vigor Mortis Comics, quanto do Ato 5, e das tiras também, que eu já vi, muito legais. Mas teve vários outros álbuns, né, que você lançou. Folhetinho, então, meu primeiro álbum de 2007. É meu trabalho mais curitibano de todos, né, Modeste? Total, cara, meu Deus, cara. Eu acho que tem atmosfera curitibana. Eu acho que a personagem é tão ranzinza quanto todo curitibano pode ser com relação a qualquer coisa, né? Mesmo com um bom humor. Depois disso, eu lancei o quadrinho Filia, pela HQM, que saiu em 2008. Esse álbum, ele foi uma antologia de histórias escritos que eu fiz ao longo de vários anos. Era tudo material de gaveta que eu nunca tinha conseguido publicar. Tinha histórias que eu fiz para publicar na Metal Pesado e nunca foram publicadas porque a revista faliu. Tinha histórias que eu tinha feito como exercício. Eu acho que a única história que tinha sido publicada foi uma que eu fiz por uma viagem que eu tinha feito para a Alemanha, onde eu falo do mercado europeu, de quadrinhos, as coisas absurdas que eu vi por lá. E das coisas legais também. Fiz a Revolta de Canudos, com o André Diniz, o primeiro dele, que é um livro que é dificílimo de encontrar, porque a editora fez só para venda direta para a escola e praticamente não põe nas livrarias. Então, mas dá para encontrar via internet para a venda. O Ato 5 foi a minha primeira parceria com o André Diniz. Tem um material que eu fiz na Europa, que foram dois álbuns que eu fiz escritos pelo Wander Antunes, chamados Ernie Adams. Ernie Adams era um ex-boxer que se torna detetive, porque não tinha mais futuro na carreira como boxeador. Ele se junta com um velhinho maneta e os dois começam a lutar contra os gangsters, né, à medida que vão fazendo investigações, mas só durou dois álbuns. Mas isso foi criado por vocês também? Foi criado por vocês esse personagem? Ou já era uma série que existia lá e vocês continuaram? 100% brasileiro, escrito em Cuiabá e ilustrado em Curitiba. Pô, isso não foi publicado aqui, né? Até hoje. Até hoje. E acho que dificilmente vai acontecer, porque a editora não teve interesse da continuidade na série. É muito complicado que isso saia um dia. Então, assim, na verdade, agora eu tô produzindo várias coisas que vão sair só no ano que vem. Na verdade, eu estou lutando pra ver se eu consigo fechar uma antologia no folhetim das tirinhas pra Gibicon. Não sei se eu vou conseguir a tempo. Mas pro ano que vem já tem um livro novo do folhetim em produção, que vai sair por uma lei de incentivo daqui de Curitiba. Tem um livro de ilustrações sobre minhas viagens para a Alemanha, né, chamado Uma Viagem Ilustrada pela Alemanha. Tenho também um projeto que é o 20 Mil Léguas Submarinos, que eu estou fazendo. Tenho o livro novo do Folhetim. Tenho o meu livro das viagens para a Alemanha. Só que esse é de ilustração. Pretendo produzir no ano que vem uma antologia das tiras do nada com coisa alguma também. Uma continuação do Vigor Morte também, não tem? Tem sim. É verdade, eu já estava esquecendo. Esse é um outro projeto que foi aprovado por iniciativa aqui. Agora está em fase de captação de recursos, né? Se der tudo certo, o ano que vem a gente começa a produzir, provavelmente para lançar em 2014. E no Vigor Morte tinha uma brincadeira com super-heróis ali também, né? Acho que um ou dois super-heróis ali no meio que se intercalavam na história, não tinha? Na verdade a gente tem o Oswald, o morto-vivo, né? Que não dá para classificar como super-herói. Exato. Mas aí ele se cruzava com um outro super-herói no meio de uma história. Um cientista, o Dr. Manhattan, o Dr. Banner, que é preso numa câmara, ele é desintegrado e ele se transforma numa sombra viva. Exato. Então, vingança das pessoas que participaram daquele plano para que ele fosse destruído. Então, esses personagens são todos de peças de teatro, de um grupo Vigor Mortis aqui de Curitiba. O Paulo Biscaia, que é o diretor da companhia e o autor dos textos das peças, e eu, a gente tem uns gostos medonhos em comum. Fez um apanhado dos personagens do repertório das peças deles que pudessem criar um universo, porque tinha meio que informalmente um universo interligando essas peças. Sempre essa questão do universo interligado, né? Sim, mas isso é muito legal, porque as histórias se intercalam, são diferentes, mas daqui a pouco você vê, infelizmente não pude ver a peça, não pude ver nada além do quadrinho, mas elas se intercalam de uma forma muito legal, cara. Às vezes um acontecimento de uma história do começo, uma outra bem depois, tem tudo a ver com aquela história e você nunca imagina que aquilo ali vai acontecer. É muito legal. Só pra dar um toque pro pessoal que tá ouvindo, quando o Zé falou que tinha gostos bizarros em comum, o Zé costumava chamar a galera pra fazer sessão de filme do caixão, realmente, lembra, Zé? Mas naquela época era mais cult. Só uma correção minha aqui, que eu citei muito com essa parte super-herói, né? Realmente não são super-heróis que aparecem lá, né? Mas tem uma pegada, assim, que me lembrou um pouco. É porque, infelizmente, eu não tenho o álbum. Eu li, mas não tenho. Eu só filei o álbum. Vigor Mortis, ele tem uma pegada comics bem nervosa, assim. Tem um personagem chamado Art, pra vocês terem uma ideia, né? Como ele tem a ver com o público do Areva. Ele é um cara que ele frequentou um workshop de quadrinhos, onde uma autora renomada de quadrinhos chamada Ana Argento, né, era professora, e ele criou esse personagem, um homem sombra, assim, porque ele tentou impressionar a professora. E daí, na hora que ela leu a história que ele inventou, essa história toda clichê, né, bem chupadão de gibi do super-herói, ela fala: pô, você gosta de Marvel, né? E Ana Argento, nada a ver com o Dario Argento, né? Nem um pouquinho de influência daquele maldito. O pior de tudo é que eu desenhei o Zé do Caixão numa das histórias do Homem Sombra. Daí o Modeste vira pra mim e fala: pô, você desenhou o Azaghal do Jovem Nerd. Mas é muita putinha do Jovem Nerd, né, cara? Pelo amor de Deus. Pô, precisava soltar essa, Zé, porra. Com esses seus trabalhos, você já ganhou prêmios da HQ Mix, tá organizando a Gibicon aí. Como é que estão as coisas, cara? Uma demência só. Alguém me ajude. Cara, no passado o Zé tava parecendo o urso do Pica-Pau lá na Gibicon, cara. Eu não parava pra falar com ninguém, cara. Aquele urso mesmo, nossa, ótimo paralelo. Digitem lá no YouTube, Gibicon vídeo oficial. Eu apareço no começo do vídeo e no final. No começo é o primeiro dia do evento. Na minha última participação no vídeo, que eu dou um depoimento, eu tenho uma cara de morto-vivo, que eu tinha emagrecido 4 quilos em 4 dias de evento. Caralho. Muito morto. O Fabrício, que é o coordenador da Gibicon, hoje eu sou só curador do evento. Eu saí da coordenação pra focar meu trabalho um pouco melhor. E ele também tava com a voz do Pato Donald, né? Não tinha mais voz. E nessas ele perdeu coisas do tipo e comer pizza com o Ed Barrows, como a gente fez aqui, que foi divertidíssimo. Ah, oh, o Ed Barrows a gente perdeu, cara. Que bom, gente. Eu não vi nada. Imagina que você é o Flash correndo, né? Você vê tudo borrado. Pra mim foi isso. Pois é, você é um super-herói, rapaz. Você trabalha para o bel prazer das outras pessoas poderem aproveitar, né? Bel prazer dos outros, né? É, obrigado. E não tem maior herói nacional do que quadrinista nacional, né, cara? Porque é um trabalho totalmente altruísta, né, cara? Porque o cara não ganha porra nenhuma, hein? Tem muito de altruísmo, sim, gente. Mas eu acho que, sabe, agora tirando esse lado piadista, que a gente sempre brinca com a coisa, eu acho que também, por outro lado, a gente tá vivendo um momento como nunca se viveu antes também. Que a gente tá podendo fazer coisas que não tinha como. É, veja só, que eu acabei de falar pra vocês. Gente, eu tenho projetos até 2014. Sim. Quando que uns 5 anos atrás eu ia ter uma previsão dessas na minha vida? Assim, como autor, ok, não estou rico, ok, não estou sossegado, problema feito louco, porque além da Gibicon ele tem mais um projeto com o pessoal da Vigor Mortis, que é o CNHQ Brasil, que o senhor Modesto ainda não foi prestigiar. Eu sou um cara que faz faculdade. É, ele faz faculdade, ele não tem tempo, entendeu, Zé Guiar? Mas pra ver o stand-up do Sérgio Malandro, ele arruma tempo, entendeu? E paga. É, mas é. CNHQ é de graça, é de graça. Sérgio Malandro, que já tem dinheiro e ele prestigia. Obrigado. Putz. Vamos falar um pouco agora do... Um pouco não, né? Vamos falar agora dos super-heróis nacionais. Até que enfim, Edgar. Desde o início, tentar traçar um panorama dos super-heróis criados no Brasil até os dias de hoje. Senhor Rafael, você tem aquele álbum do Garra Cinzenta, né? Podemos dizer, Rafael, Zé, o Garra Cinzenta foi o primeiro, entre aspas, super-herói brasileiro? Ele era vilão na história, não era? É, sim, ele era vilão. Mais ou menos. É que o que acontece é o seguinte, a gente pode traçar super-heróis brasileiros entre os heróis de aventura ali, então... Porque assim, os quadrinhos brasileiros bebiam mais da fonte dos quadrinhos europeus ali, né, e tal, até os anos 30 ali, que daí quando teve a ascensão dos comics, né, primeiro das tiras americanas, que começaram a ser trazidas pra cá, Flash Gordon e tal, e depois começou a ter as revistas lá fora, né, e depois vem os super-heróis e tal. Aqui no Brasil teve uma história publicada no suplemento, que eu acho que era do Adolf Eisen, que era o criador da Ebal, que era As Aventuras do Roberto Sorocaba, Exploradores da Atlântida, ou As Aventuras do Roberto Sorocaba, que é de 1935. Isso é aquela dupla sertaneja do não sei o que, Sorocaba e... Que isso aí é de 35, então eu acho que isso dá pra dizer que é nosso primeiro herói, vamos dizer assim, no sentido de herói de aventura, né? Aí a gente pode misturar um pouco aí super-herói com herói mesmo, propriamente dito. É, os quadrinhos americanos também começaram com os quadrinhos pulp, né? Os quadrinhos de aventura, então tem a ver, né? Então acho que dá pra traçar, assim. Mas foi tudo mais ou menos na mesma época, né? Em 35 teve o Roberto Sorocaba, depois entre 37 e 39 teve o Garra Cinzenta, que daí era um vilão. É um dos mais próximos que a gente tem de história de super-herói mesmo, porque ele era um vilão cheio de gadget, tecnologia e coisa assim, bem mais no estilo dos comics, assim. O Garra Cinzenta, ele meio que inaugura três gêneros, vamos dizer assim, aqui no Brasil, né, que é a primeira HQ nacional de terror, a primeira HQ nacional de super-herói, a primeira HQ nacional de policial, né. O Garra Cinzenta já falou, né? Em outros podcasts eu fiz um post sobre Garra Cinzenta um tempão atrás no Madrugada Macabra, mas tem um personagem chamado Audaz, que é de 39, que foi lançado na mesma, num suplemento do jornal A Gazeta, que era o mesmo que saiu o Garra Cinzenta, que era de um artista plástico, um pintor chamado Messias de Mello, que era um robô, era um trio, né? Era um cientista, um cara e um menino que controlavam um robô gigante que tinha sido criado pelo Dr. Bloom. Tô vendo a imagem aqui, muito legal, cara. E correndo por fora, nessa época, o João Timbira, um nome meio estranho, mas ele era meio que o Indiana Jones, assim, da brasileiro, assim, era um cara que viajou, na história dele, ele viajou o Brasil e tal, encarando altas aventuras. Mas o legal é que ele foi criado por um cara chamado Francisco Aquarone. Pra vocês terem uma ideia de como o cara é foda, tem uma rua no Rio de Janeiro com o nome desse cara, que ele era historiador, jornalista, caricaturista, pintor, ilustrador, redator, mais uma série de outros, ele trabalhou nessa HQ aí, que era uma HQ widescreen, cara, foi uma edição especial do Correio Universal, do jornal Correio Universal, se não me engano, e ele era widescreen, assim, era uma coisa totalmente bem inovadora, assim, pra época, assim, foi bem diferente, sabe, era esse João Tibira viajando o Brasil e encarando uma série de aventuras e tal. Rafael, correndo o risco de estar falando de uma obrinha, não tinha nenhuma adaptação mais ou menos por essa época do Guarani, porque eu lembro que ele tinha uma parada que colocava o Peri meio como super-heróizão também, assim, baseado no livro da Garicaro. Teve uma, acho que até do Angelo Agostini, que agora não sei te dizer, cara, mas eu acho que, se eu não me engano, nos anos 30 teve, um pouco antes disso, né? Mas eu não conto muito isso, porque, assim, é uma adaptação de livro, né, cara? Então, eu não... Ele é usado como um personagem, assim, heróico e tal, bem da época do romantismo, sei e tal. Sim, mas sim. O cara pegou um Peri como se fosse um personagem quase super, assim. Acho que conta, sim. Tira um pouco de lado por não ser, vamos dizer assim, original, entre aspas, não ter sido originado nas histórias em quadrinhos, né? Eu não sei se é essa mesma adaptação que você tá falando, mas eu acho que teve uma adaptação, sim, ali nos anos 30. Teve mais versões posteriores, né? Teve Playball também. Hoje em dia, a gente tá vivendo até um momento legal nos quadrinhos e tal. Pra quem não conhece tanto quadrinhos, é difícil imaginar, mas, por exemplo, nos anos 30 foi realmente um fervor, assim, quadrinho. Quadrinho era uma coisa que vendia bem, era um mercado ali nos anos 30. Uma porque vendia no jornal, né? E outra que era novidade. Principalmente esses heróis de aventura, era novidade, né? Porque era nessa época que veio pra cá Fantasma, o Super-Homem. O próprio Super-Homem, mas antes disso ainda, o Fantasma, o Flash Gordon, o Buck Rogers, Mandrake, né? Mandrake, que depois também vieram super-heróis e tal. Então, foi uma época bem fértil, assim. Era comum também se investir em produções nacionais, né? De quadrinhos. Depois se começou a ver que esses personagens americanos davam bastante dinheiro. Isso começou a meio que misturar, principalmente o Rodolfo Eisen, que é o criador de Ebal, que ele começou, né, com suplementos de jornal e tal, que ele era funcionário do Roberto Marinho antes, né? Funcionário não, ele era frila do Roberto Marinho e depois montou a própria empresa dele. Quando o Roberto Marinho não quis, achou que ia ser uma má ideia lançar um suplemento de quadrinhos, porque ele foi para os Estados Unidos, viu que isso estava fazendo muito, muito sucesso lá, quis trazer isso para cá, falou pro Roberto Marinho, o Roberto Marinho disse, ah, não, isso não vai dar certo, esquece, daí ficou puto e resolveu montar ele mesmo. Conseguiu uma parceria lá com o jornal, que agora não lembro o nome. Vendeu com muito sucesso. Aí depois o Roberto Marinho copiou ele. Ladrão! Ladrão! Ladrão! Ladrão! Ladrão! Ladrão! Ladrãozinho! Seu ladrão! Ladrão! Ladrão! Ladrão! Assiste a Globo, fã de quadrinho. Isso é até uma coisa legal, porque tem um livro do Gonçalo Júnior, que é A Guerra dos Gibis, que conta justamente essa história, que é um livro muito bom, recomendo. E a segunda parte é focada nos quadrinhos de terror e de sexo. Esse que eu falo é A Guerra dos Gibis, depois tem o Maria Erótica e o Clamor do Sexo, né? Que é o... É A Guerra dos Gibis 2. Toda vez que se fala do Roberto Marinho, ninguém fala da contribuição dele para os quadrinhos. Embora eu tenha falado dessa coisa dele ter copiado o Eisen e tal, ele tem uma baita uma contribuição nos quadrinhos. Porque ele, por exemplo, assim, hoje em dia a gente te chama quadrinhos, histórias em quadrinhos de gibi, por causa da revista que ele inventou, que ele criou. Ele não inventou, né? Mas é que ele criou, que era chamada gibi, né? Pelo menos até ali nos anos 50, não tinha muita essa coisa de investir em TV, investir em quadrinhos. A empresa investia em tudo. Não, vamos dizer assim, que não existia preconceito, vamos dizer assim, entre aspas, com quadrinho. Porque era considerado uma outra forma de ganhar dinheiro, uma outra forma de fazer arte, uma outra forma de imprensa, enfim. Preconceito não existia entre os empresários, né? Como eles viam como negócio e viam que vendia na casa dos milhões, realmente. Mas no Brasil também houve bastante perseguição aos quadrinhos, de um jeito ou de outro, né? Porque isso aí é um ciclo, né? De tempos em tempos sempre tem os focos de revolta contra os quadrinhos. Eu acho que nunca teve aqui uma coisa tão forte como teve a ditadura, né? Dá pra dizer que é uma coisa guardada às devidas proporções comparável ao que foi feito na época da Comics Code lá nos Estados Unidos, né? É, mas aí não foi uma coisa específica, não, né? Foi uma coisa específica dos quadrinhos, exatamente. Teve um período, né? Praticamente não se fez mais super-herói, assim. Dá pra dizer que teve realmente uma repressão contra os quadrinhos. O que teve foi contra os jornalistas, né? Quem trabalhava com quadrinhos eram jornalistas, geralmente. Ou então gente que vinha da classe artística. Por exemplo, um dos roteiristas do Judoka, o criador do Judoka, Pedro Anísio, era roteirista de novela de rádio. Essa era a classe que era perseguida pelos militares na época, né? Judoka tá na pauta. Vamos falar do Judoka? Tem coisas antes ainda, né? Na cara, na cara, na cara! Que loucura, que loucura! Que é isso, mano? Tem o Capitão 7 pra falar ainda. Sim, o grande Capitão 7. Isso já nos anos 50 ali, né? O Capitão 7 é o guardado as devidas proporções. Pode dizer que ele é o Superman brasileiro, né, cara? Embora ele seja mais inspirado, ele tenha mais inspiração em Flash Gordon, ele é o que pode ser considerado o nosso grande herói. Temos popularidade, né, cara? Fora dos quadrinhos e tal. Exato, ele foi muito popular. Tinha merchandising. Primeiro que ele surgiu primeiro na TV, né? Surgiu como uma série de TV. E segundo que o cara que fazia o personagem, que interpretava o personagem, que era o Aires Campos, o ator, ele registrou os direitos, tinha envolvimento lá com a criação do personagem, então ele registrou o personagem no nome dele. E ele foi o primeiro cara a realmente ganhar dinheiro com um super-herói de quadrinhos brasileiro, porque ele criou todo um merchandising. Daí vai lembrar que tinha camiseta do Capitão 7. O Capitão 7 era vendido, que era chamado os heróis da Shell, né? Os heróis de Marvel. Você é, você é, você é, você é mais um valente herói do Clube Marvel. Sem se avança a virar um gigante a estudar, sem que ao som da canção do Clube Marvel. Ele era incorporado junto, assim, então ele realmente teve bastante popularidade. Gente, nós somos velhos, mas nem tanto. A gente não é da época dos heróis Shell, a gente é da época dos reprises 10 anos, 15 anos depois. Isso, lá dos, né, anos 80, e né? E aí que eu entendi a roupinha do Capitão 7. Lembro que eu era criança e não sabia quem que era o personagem, mas estava lá e ficou marcado na minha memória o tal do Capitão 7, de tanto ver anúncio e de até ver em loja a roupinha do Capitão 7. Ah, eu sempre ouvi o pessoal comentar do Capitão 7, mas tinha um Capitão 7, falava, que diabo era isso, né? É que o problema do personagem é que não existia videotape na época, né? Eram aventuras feitas ao vivo. TV chegou aqui em 1950, né? Sei lá, metade dos anos 60, mais ou menos, realmente, como o Zé disse, não existia videotape. Por exemplo, não vai ter gravação de episódio do Capitão 7. Só se tiver dos últimos episódios, porque o Capitão 7 ele durou de 1954, quando ele estreou, até 66. Episódios mais por final ali, daqui a pouco tem, mas os primeiros não vai ter. O que a gente tem é foto só. Tudo estilo teatro. Era ir lá, transmitia e deu. Se gravava. Então esse tipo de coisa não tem registrado, né? O que a gente tem é a HQ, que daí depois, que no mesmo ano, ou em 55, não lembro, veio a HQ, né? Que inclusive tinha grandes desenhistas daqui da época, que era o Júlio Shimamoto, por exemplo. De super-herói brasileiro é um dos que tem mais informação. Por exemplo, o Aldaz, que eu comentei, como ele é muito antigo, ele junto com o Timbira, vai encontrar pouquíssimas informações, assim. Ah, também a popularidade dele, né, cara? Então, a geração inteira que curtia muito Capitão 7. Então, é um assunto que é cult ainda, do pessoal correr atrás e registrar e ter informações sobre. A história do Capitão 7 é a seguinte. Ele era um menino, né, chamado Carlos, que os pais dele salvaram um alienígena, ajudaram um alienígena que caiu aqui na Terra. E aí, em troca, o alienígena resolveu levar o Guri para o sétimo planeta, que é o planeta de onde vinha esse alienígena, para criar ele e ele crescer estudando lá no sétimo planeta, que era um planeta perfeito, enfim, onde ele poderia crescer, né, bem e bem educado e tudo, ter uma educação privilegiada, aquela coisa toda. E aí, quando ele voltou adulto, com um traje lá do sétimo planeta, que conferia habilidades pra ele se tornou o Capitão 7. Ele era azul com capa vermelha. É, só que no início ele tinha um coldre, ele era bem, apesar dele ter capa, ele tinha uma pegada bem mais Flash Gordon, assim, no início. Depois ele virou mais super-herói, principalmente quando ele foi pros quadrinhos, porque o problema da TV é isso, né, tinha essa limitação orçamentária e tal. Daí quando ele foi pros quadrinhos é que ele pôde fazer coisas que um super-herói podia fazer, do tipo voar e... Subir por onde for, descer até o céu cair. 7 era por causa que ele era da Record, né? O Record era o canal 7 de São Paulo, então daí ele era o Capitão 7. Era muito criativo, né? O nome lá. Mas assim como foi com o National Kid, que era patrocinado pela National. Pela National, é. Nada mais justo. Foi criado só pra vender os produtos, só aí. E era um emblema com 7 no peito, tipo o Superman, assim, aquele 7 gigante no peito deles. O Capitão 7 já é de que ano? É de 5, já da década de 50, né? 54, ele foi criado em 54. Coincidentemente, o primeiro episódio entrou no ar exatamente um mês depois do suicídio de Getúlio Vargas, dia 24 de setembro de 1954. Paralelo é interessante, né, cara? Aquele momento de comoção, de desespero da nação, aí surge o herói nacional. Não, tem tudo a ver, né, cara? Porque o suicídio de Getúlio Vargas, ele inaugurou a era progressista, que foi os anos 50, né, de que o Brasil tava progredindo e que tava tudo bem, tudo maravilhoso. O advento da TV e as novelas e as aventuras, as séries de aventura ajudavam a dar esse clima e tal. É o Zeitgeist, né? É o espírito da época que contribuiu. São os Illuminati. Vocês falam que eu tô pirando, mas isso tem a ver com os Illuminati. Sim, claro. Começou a paranoia. Uma cidade da Serra Gaúcha se prepara, imaginem só, para o fim do mundo. O prefeito de São Francisco de Paula garante que uma catástrofe vai acontecer ainda este ano. E está pedindo para a população estocar alimentos. O que é importante é que o meu povo esteja preparado. Essa é a nossa preocupação. Noé também foi chamado de maluco. Voltando um pouquinho, o Zé tinha falado do Capitão, eu tinha falado do Capitão Gralha. Curando informação aqui sobre ele, consta aqui dele ser de 1940. Mas aí você falou, Zé, que foi uma história que o pessoal apareceu e que vocês não sabiam se realmente existiu ou não. Não existe nada. Na verdade, a maior parte do que você sabe sobre o Capitão Gralha foi a gente que inventou. Não existe nada. Escrevendo a história. Foi uma maneira de criar um background pro personagem. Ah, entendi. Eu achei aqui, ó. O que eu achei? Vou ler o que eu achei. Capitão Grave, 1940. Personagem do sul do Brasil, criado por Francisco Iverten em 1940. Capitão Grave foi publicado no início da década pela gráfica Eclipse. Isso tudo foi inventado por vocês? Cara, é muito confuso essa história. Eu não posso dizer nada além de que é tudo muito confuso e não há comprovação nada, de nada. Não vou me comprometer mais do que já estou me comprometendo. Então vamos pular esse. A gente já pulou para a década de 55, né? Década de 40. Década de 55, olha que jegue, né? Para a década de 50. Um dos grandes problemas do Brasil, em termos de publicar quadrinhos, a extensão dele é a questão de que a logística para distribuição é uma coisa muito complicada. Todas as épocas teve várias iniciativas de quadrinhos que acabavam morrendo na praia por não se ter como expandir, né? Então, com certeza ali na década de 40, teve vários, eu conheço alguns, tem um personagem chamado Fantasma de Prata, se não me engano, que é da década de 46, se não me engano. Personagens que foram criados, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro, acabavam tendo mais popularidade justamente por motivos óbvios, né? Porque o eixo Rio-São Paulo sempre foi predominante, assim, né? Tava lendo ontem sobre isso no Guerra dos Gibis 2, do Gonçalo Júnior. Ele tava falando um pouquinho sobre a Edrel, das dificuldades que eles tinham, principalmente no começo, em convencer a distribuidora a aceitar mais exemplares das revistas. Um grande problema da distribuição brasileira existe até hoje. Na verdade, quem tá fora de Rio e São Paulo não sente isso, porque na verdade tá no foco até hoje. Tem muita coisa que é distribuição setorizada, a da Panini, por exemplo, ainda não consegue dar conta, né? Tem gibi que não chega em algumas cidades menores. Tudo bem, eu tô em Curitiba, eu tô um pouco mais privilegiado, então aqui as coisas chegam. Mas tem locais do Brasil que realmente tem dificuldades para receber as revistas. Mas voltando pro caso da Edrel, isso lá nos anos 60, Fernando Quinaglia, na época, falava pro cara, pro editor, assim, ó, a vendagem da tua revista tá boa desse tamanho, tá bom assim. Então, mas daí ele pegava, imprimia mais exemplares, e daí eles devolviam como encalhe sem ter distribuído. Porque eles não queriam se dar o trabalho de arriscar vender coisas novas. E mais ou menos esse é um problema que existe até hoje. Que é difícil, a banca de jornal hoje em dia é uma terra de ninguém, né? Pra quem faz revistas, por que você acha que os quadrinhos migraram pra livraria mais do que pras bancas? Porque você tá competindo com tudo, né? E o jornaleiro normalmente não sabe o que ele tá vendendo. Ele tem uma ideia do que é uma Veja, do que é uma Playboy, do que é uma Mônica, né? Mas os outros títulos, se você vai colocar lá, sei lá, Capitão Mingau, cria um novo personagem, coloca nas bancas, ele com certeza vai jogar no canto, né? Porque ele não vai querer perder o certo pelo duvidoso, né? Tá aí um herói pra gordo, né? Capitão Mingau, gostei desse. Guarda aí, guarda a ideia. O Gedeone Malago, ela fez alguns, né? Estão citados aqui no site hqquadrinhos.blogspot.com.br. Estão citados aqui como sendo da década de 50 também, 53, 54. Tem aqui Capitão Júpiter, Capitão Astral. Aí... É sempre capitão, né? Teve uma outra série também chamada Falcão Negro, que era tipo um zorro, assim. Foi uma série de TV também bastante popular, que também virou quadrinhos depois. Seguindo nos anos 50, nos anos 60 já teve bem mais, né? Teve o Capitão Asa também. Os anos 60, ele é, tipo assim, no Brasil, vamos dizer assim, a Era de Ouro, né? Porque é quando teve um boom, assim. Começou com 64 e 65, surgiu Raio Negro, Homem-Lua e o Hidromen. Todos eles, basicamente, inspirados, vamos dizer assim, outros heróis americanos, né? Mistério, Ciclope e o Aquaman. É. Mas o que ficou mais popular foi o Raio Negro, né? Junto com o Capitão 7, o Raio Negro é um dos mais conhecidos, assim, dos mais lembrados, até porque ele foi resgatado várias vezes depois. O Roberto Guedes, que é um pesquisador de quadrinhos, já fez livros sobre quadrinhos e tem um que ele criou, o Meteoro, que tem um fandom bem, bem legal ainda hoje. Ele publicou, né? E o José Salles também, que é de uma editora chamada Júpiter 2, eles publicaram histórias do Raio Negro, com autorização, claro, do autor. Final dos anos 90, nos anos 80 também ele retornou em várias histórias, então ele é um pouco mais popular, assim, um dos mais criativos. Esse realmente não é, vamos dizer assim, inspirado em nenhum herói americano, é o Golden Guitar. Ele é inspirado na Jovem Guarda, né? Exatamente, ele foi criado em 67 e ele era tão inspirado na Jovem Guarda que, assim, a história dele é o seguinte: ele era o cantor de Ye Ye Ye, Renato Fortuna, que era basicamente Roberto Carlos. Que tinha uma banda de Yeye chamada Taiobás, ele era o vocalista. E aí, à noite, ele atuava contra o crime com um carro super transado, como o Golden Guitar, que ele tinha muito uma guitarra bom, de utilidades. Que daí a guitarra assaltava tudo que é tipo de coisa, assim. Dá pra dizer que é uma das produções mais originais, assim, originais em termos de realmente não ter tido chupado nada de influência de americano, europeia, coisa assim. Dá pra dizer que é uma coisa bem, uma criação bem nacional mesmo, assim. Golden Guitar, que maravilha. Cara, parece como é que o cara tem ritmo de aventura, isso, né? Antes disso, um pouco, teve o pai do Mike Deodato Jr., né? Deodato Borges, que criou o Flama, que era um personagem que tinha, inclusive, novela radiofônica, né? Agora, não tenho certeza, mas eu acho que ele surgiu no rádio. E depois migrou pros quadrinhos também, mas agora não vou dizer. É verdade, certeza. É verdade. Tô olhando aqui, Deodato Borges criou ele, e ele que narrava a novela, uma novela radiofônica, né? As Aventuras do Flama. E depois acabou migrando para os quadrinhos também. Tá, mas eu queria saber de vocês onde se encaixa o gibi que eu li, que eu sei que era dos anos 60, final dos 60, começo dos 70, do Jerônimo, o Herói do Sertão. É, anos 60. Cara, eu li isso, era um barato, e assim, você pegava muito o espírito fanista da época. Que era aquela época do Brasil, ame ou deixe. É, o Jerônimo eu acho que é do Edmundo Rodrigues, se não me engano. Muito foda, cara. Era muito bacana, apesar da propaganda que você tinha do regime militar ali, fudidamente, as histórias eram legais, os desenhos eram muito bacanas. É, na verdade, Jerônimo foi uma novela, uma radionovela, né? Depois virou novela, telenovela, teve adaptação para cinema e teve HQ também. Ele foi criado em 53, na verdade, na Rádio Nacional. A revista é que eu acho que foi para ali anos 60 e tal. Tinha a fotonovela e tinha o gibi. A fotonovela devia ser baseada na telenovela mesmo. Exatamente, era fotos da novela que os caras faziam. Essa novela passou no SBT depois uma reprise dela nos anos 80, não sei se vocês vão lembrar disso. Passava depois do Bozo, passava Jerônimo, Herói do Sertão. Triste. No Wikipedia diz que ela ficou 14 anos no ar, foi realmente bastante tempo, assim. Eu tava até lembrando agora, tentando puxar pela memória outros personagens brasileiros de quadrinhos, heróis brasileiros que foram pras telas. O Judoka teve um filme também, não teve? Nos anos 70? Sim, teve um filme que até tem um cara que tem esse filme aí. Inclusive ele tá tentando fazer uma exposição temática só do Judoka, com várias coisas do Judoka, e pra exibir o filme do Judoka. O Judoka, me corrijam, que eu me tô puxando da memória aqui. Eu lembro que ele foi uma continuação, vamos dizer assim, do personagem da Charlton Comics, né, que era o Judoka Master, aí? Sim, a Ebal publicava as histórias do Judo Master numa revista chamada O Judoka, e ela publicou até o número 6, Daí chegou um momento em que eles não tinham mais o licenciamento. E o que, que eles fizeram? Eles chamaram o Pedro Anísio e o Eduardo Baron. O Pedro Anísio era um escritor de rádio novela, se não me engano, ele até já escrevia antes. Pediram pra eles fazer um herói daí brasileiro nos mesmos modos. Então daí foi criado o Judoka. Então a partir do número 7 da revista Judoka, se passou a ter as histórias do Judoka, que era esse personagem brasileiro, que era Carlos. Todos os heróis brasileiros são Carlos, praticamente. Que era um estudante que apanhava pra caralho, sofria bullying, numa época em que não existia bullying, a palavra, né? E aí ele salva um mestre judoka chamado Minamoto e resolve agradecer a ele, ensinando ele a artes marciais, e aí ele acaba virando o judoka. E foi também um personagem que foi bastante popular, porque assim, ele surgiu em 69, então foi bem na época que começou ali os chamados anos de chumbo da ditadura, em que praticamente não teve mais super-herói. Então ele foi o único que durou, porque ele era o único que tinha uma atmosfera mais ufanista, o personagem percorria o Brasil, tinha nada de crítica ao governo e tal. Então a revista perdurou, né? Então ele acabou se tornando popular. E aí depois ele teve essa adaptação que o Zé falou, né? Durou vários anos, não? Até não muito. Foi de 69 a 73, eu acho. Durou bastante. Pois é. Eu acho que o único que durou mais do que 10 anos foi o Capitão 7. Ele durou bastante. Então durou bastante. Hoje diríamos que eles ficaram em cima do muro. Tava bem sintonizado com o que estava acontecendo no Brasil naquele momento, com o público dele. Acho que por isso ele encontrou, digamos que talvez, entre aspas, ele fosse o equivalente do Homem-Aranha da época. Eu lembro de ver muita publicidade do filme do Judoka em gibis do Homem-Aranha da Ebal. Tem alguns aqui. Sim. Chamada, vai chegar, vai estrear, vai passar o filme do Judoka. O pessoal da Ebal investia bastante justamente nessa revista, que tinha um público, acho que semelhante, era jovem. E teve esse filme aí, que é com a Elisângela, cara, que é com a atriz Elisângela, que até hoje, né, ela era a namorada do Judoka, só que é um filme dificílimo de encontrar aí. O Judoka tava bem, que ela na época... Vamos cair pra dentro! Só uma coisa pra referenciar vocês, assim, eu fui conhecer o Judoka em reedições, assim, que os caras colocavam as histórias do Judoka dentro das revistas de Kung Fu. Não sei se vocês lembram dessas revistas. Revistas de Kung Fu mesmo, de artes marciais, que falavam do Bruce Lee, do Chuck Norris e tal. E aí, dentro da revista, tinha histórias do Judoka, que os caras pegavam essas histórias antigas e republicavam. Eu fui conhecer o Judoka, assim, na época que eu comecei a me interessar por artes marciais, que eu queria ler sobre isso, como que o Bruce Lee morreu, toda aquela pataquada que todo mundo acaba um dia lê a revista de Kung Fu, essas coisas, por dessa forma. E, assim, nos anos 80, isso, eu fui descobrir o Judoka republicado. Você tem isso ainda? Não, o que é isso? Que ódio. Eu encontrei na Gibiteca, aqui de Curitiba, uma página original do Judoka, desenhada pelo Fernando Icoma. Ah, que legal, cara. É. Porra. E nessa pesquisa minha pra juntar material da Grafipar, eu encontrei também, junto com o Paulo Neri, que foi um desenhista da Grafipar, uma outra página do Judoka também, que a gente acha que é do Fernando Icoma, só que ela tá inacabada. Não tá toda a arte finalizada, tá meio rasgado e tem parte do desenho a lápis ainda. Caramba, que legal, cara. Putz, histórico, né, cara? Você tinha que ter uma antologia dessas histórias, né, cara? Porque isso faz parte realmente da história. É um capítulo que vale a pena, pessoal. O problema é que, assim, cara, o Brasil nunca teve... É um país que não tem memória, né, cara? E aí, quando se trata de quadrinhos, cara, pra tu ter uma ideia, por exemplo, assim, essas histórias mais antigas que eu falei, por exemplo, do Audaz, eu falei com o Daniel Messias, que é o filho do Messias de Mello, que é o criador. Cara, não existe. Ele foi lançado duas vezes, tá? Em 1939, depois ele foi lançado uma outra história em 44. Essa história que foi lançada em 44, tem só 5 páginas, dá pra ser encontrada na internet, que tá na página que o Daniel Messias fez em homenagem ao pai dele. Sim, a história original não existe mais. A história do João Timbira, ela tinha, sei lá, tinha um cara, tinha e só, sabe? Tipo assim, tem duas edições no país inteiro, sabe? Então tem um monte de coisa, por exemplo, tem personagens como o Golden Guitar, você também vai encontrar 2, 3 gato pingado no Brasil inteiro que tem a primeira edição, sabe? Mas, pô, merecia alguém tentar fazer um resgate disso aí, né, cara? Seria, por exemplo, o Garra Cinzenta, que saiu esse volume, cara. Pô, cara, eu vou comprar com certeza, cara. Eu quando vi, que eu falei, caramba, isso é muito... É muita vontade de ler isso. Só que assim, ó, o Garra Cinzenta, ele foi resgatado nos anos 70, só que ele tava incompleto até poucos anos atrás. Ele só pôde ser republicado se conseguiu ser completado toda a história. Tanto que a história foi relançada em formato de facsímile, né? Esse material antigo de quadrinhos, e não é só uma questão de você não achar as edições, até os próprios autores na época não tinham o apreço que a gente tem hoje por isso. Uhum. Tô aqui com os originais do Colinha aqui em casa, que vão entrar na exposição da Grafipar. Eu consegui isso porque um dos desenhistas da época guardou Por exemplo, você teve uma ideia. Uma das grandes dificuldades de montar uma exposição, não tô nem falando de uma edição, tô falando de uma exposição que é uma coletiva de artistas, é você encontrar material de todo mundo. Porque quase ninguém naquela época tinha o hábito de guardar os originais. Porque você mandava pra editora, você não era um autor que morava perto da editora, não era amigo do editor, você mandava pra lá o original. O original nunca mais voltava. Uhum. O Franco de Rosa, que é um editor de quadrinhos que você já deve ter ouvido falar e fez parte da Graphic, me contou o que faziam com o Little Nemo, do Winsor McKay, por exemplo. Diz que eram pranchas gigantes e eles mandavam fazer os cilindros de impressão. E então, os cilindros eram tão grandes por causa das pranchas que eles pegavam e aproveitavam as próprias pranchas originais para embalar o cilindro. Quereque! Isso criou. Ah, hoje quase você não tem esses originais. Normalmente esses papéis eram picoteados, eram jogados fora, porque ficavam guardados, ocupando espaço na editora ou no jornal e tudo mais. Muitos artistas, inclusive, tinham alguns que se desiludiam e jogavam tudo fora. A gente conversou aqui na nossa pesquisa com o Rodival Matias, que foi um dos grandes artistas dos anos 70, 80, né? O cara pintava capas fabulosas, né? Naquele estilo, vamos dizer, entre aspas, heavy metal, assim. No estilo Conan, né? Como se fazia, né, nos bons tempos da história selvagem do Conan, só que um pouco antes disso, ele tinha a influência do Frank Frazetta e tudo mais, e ele mesmo ele rasgou e jogou fora o que ele tinha. O que existe dele de original, que a gente vai expor, são de colegas que guardaram. Tem gente que guarda para um dia vender, tem gente que guarda porque valoriza o trabalho. Não, eles não tinham talvez o mesmo cuidado que a gente teria hoje. A gente está num momento que a gente está começando a pensar em memória. Essa conversa nossa de hoje tem a ver com memória, a gente entrar nas raízes como leitores mesmo, né? No meu caso, ator também, de onde eu vim, né? Um lado ruim do americano é essa coisa do comercial, né? Qualquer pedaço de guardanapo rabiscado vale $1 milhão, mas eles guardam. Então você consegue ter essas coisas. Aqui no Brasil nunca se teve isso, essa cultura. Acho que isso é uma coisa que está começando lentamente a ser descoberta. Porque é engraçado, eu vou conversando com esses autores mais veteranos, o pessoal não tem a mínima ideia do que acontece no mercado de quadrinhos hoje. Eles simplesmente se desligaram. Para ter uma ideia, teve autores com quem eu conversei aí, também esses autores da velha guarda, que chegaram para mim e disseram assim, cara, se tu tiver alguma coisa dos meus personagens, tu me manda, porque eu não tenho nada. É. Então se tu achar alguma coisa pela internet e tal, tu manda pra mim ter como registro, porque eu não tenho. Exatamente. Então, olha, o autor, cara. É, o autor não guardava, porque era peso morto. Imagina, antigamente, um cara pra ser um ilustrador, um quadrinista, ele tinha que ter um visual gigante. Eu lembro que quando eu comecei, eu guardava recorte de tudo, né? Hoje em dia você vai dar uma gugada, pronto, tá resolvido teu problema. Você acha qualquer coisa de referência visual, né? Então o cara tinha que acabar optando, o que eu vou guardar? A referência que vai ser útil pra mim ou esse desenho que eu já utilizei, já recebi e nunca mais vou publicar de novo? O cara jogava fora. Era uma outra época e outras necessidades, né? Sim, era outro momento. Infelizmente, para a memória, para esse problema nosso de memória, que vem esses problemas. Se você conseguir republicar uma obra clássica, você não tem, na verdade, mostrar para o público que ela é clássica, porque ninguém lembra dela, né? Que é pior ainda a situação. Por isso que eu fiquei interessado nessas republicações que o Modeste falou do judoka. Poxa, eu não sabia que isso tinha saído além do material da Eval. Isso é muito legal de saber. É uma pista que algum possível colecionador que está aí, pesquisador, quem sabe que está ouvindo o programa, pode saber, ó. Mais uma fonte para procurar judoca. Mas realmente tem que ir por fontes tortuosas. Para vocês terem uma ideia, para a exposição aqui da Graphipar que a gente está montando para o Gibicon, dei muita sorte que tinha um autor, o Nelson Padrella, que era roteirista, ele guardou muito gibi, porque na época que trabalhava no editor, ele pegava de 3, 4 e levava para casa. Tanto que tem gibi que está lacrado no plástico ainda. Uma coisa rara disso. E eu dei muita sorte nesse sentido. Mas até um tempo atrás eu estava desesperado. Eu achava que não ia conseguir montar a exposição com originais ou com edições, porque não existia. Quase ninguém tem. Nem a Gibitec que tinha. É um problema muito sério isso. Pra onde vai todo esse material? Quantos super-heróis? A gente tá citando aqui um monte de coisa legal, né, nesse bate-papo, mas quantos outros que a gente nem ficou sabendo que existiram? E o que é pior, desses que a gente tá citando, quantos que as pessoas vão ter a possibilidade, por exemplo, conseguir algum material a respeito? Vai Sim. ser tipo Raio Negro, Capitão 7, talvez alguma coisa do judoka. O judoka eu sei que tem na net. E era isso, sabe? São pouquíssimos personagens que realmente a pessoa que se interessar em conhecer vai poder descobrir material, né? Vai poder achar material. A menos que ele faça um... Tô trabalhando num projeto relacionado e, cara, tô movendo meio país para conseguir um nome, sabe? Para conseguir descobrir um nome pra saber se esse nome sabe me dizer como achar um autor, sabe? Então, tipo, é realmente muito, muito, muito difícil. E o que você tá fazendo é arqueologia, tô experimentando um pouco disso agora, assim, sabe? Basicamente um trabalho arqueológico, cara, é terrível, cara, terrível. A Maurício de Souza Produções não tem um acervo de quadrinho antigo? Eles não têm, tipo, uma biblioteca de quadrinho antigo lá na Maurício de Souza Produções? Cara, isso eu não sei te dizer, cara. Acho que não, porque... Eu tinha lido a respeito disso, que eles tinham bastante coisa, não só da Maurício de Souza Produções, não só coisa do Maurício, mas eles tinham de quadrinho brasileiro, assim. Eles tinham, tal, uhum. Eles tinham umas coisas de acervo de quadrinho brasileiro mesmo. Vamos aproveitar e vamos fazer um alerta. Se você coleciona quadrinhos antigos, se você tem coisas esgotadas há muito tempo, principalmente de quadrinhos nacionais, avise a gente, aproveite a internet e divulgue que isso existe. Você não precisa doar a sua coleção, mas você pode escanear, digitalizar esse material e deixar isso disponível para que as pessoas saibam que existe. Porque tem muita gente que está com as coisas guardadas num banheiro, né, pegando umidade, esquecida num canto, né, e essas coisas estão se perdendo. E às vezes a pessoa ela não se toca que tem alguém que pode estar precisando daquilo para uma pesquisa, ou que realmente pode contribuir para alguma coisa, que seja para memória do... É, muita gente não tem nem a noção da importância do que pode ter o material, né? Acho que é como você falou, o pessoal olhava e falava, daqui não vou publicar mais, vou jogar fora isso aqui, não tenho mais interesse. Tô lidando com um quadrinho da Graphipar, e boa parte dos quadrinhos da Graphipar eram eróticos, então o pessoal descartava por quê? Ah, pornografia. Tava com tudo colado, as páginas. Às vezes acontecia... Ou então, às vezes, acontecia, casei, tive filho, a mulher ficou enchendo o saco pra botar as pornografias embora, aí joga fora também as revistas, que era revista erótica, sabe? Uma história que eu tava lembrando agora, que você falou isso de família que joga fora, eu lembrei de uma história que aconteceu nos Estados Unidos, né? Que, como tem esse mercado de especulação do preço dos quadrinhos, aquela família que salvou a casa porque achou um exemplar do Action Comics. Sim, sim. Uma história dessa, né? O cara acha no porão de casa um tesouro lá, né? Então, eles salvaram a casa deles, estavam falidos, estavam tudo hipotecado e conseguiram salvar porque eles venderam o gibi. É, não que aqui no Brasil vai acontecer algo semelhante, mas tem coisas que fazem parte da nossa herança cultural, né? Eu tava conversando com o Fernando Icoma esses dias, que eu conheci ele por causa dessa minha pesquisa, que tá tentando agora republicar o Ficon. Não sei se vocês conhecem esse personagem dele. Sim, sim, sim. Era um dos que iam estar na pauta. Entrou na pauta agora. Na cara, na cara, na cara! Que loucura, que loucura! Que é isso, mano? Porque então, já entra anos 70, né? Já tava exatamente. Entrando anos 70, já entra esse personagem aí. O Fernando Icoma, ele tá vendo com a editora Calaco, do Franco de Rosa, de publicar completo o Ficon. E ele tava conversando comigo, né? Puxa vida, tem umas coisas que eu me envergonho, né? Tinha umas mãos que eu desenhava, que estavam meio esquisitas, umas anatomias meio esquisitas, né? Tô pensando se eu não dou uma retocada. Eu falei, não faça não isso. Não pode, cara. O autor, ele sempre tem essa crise, né? De assim, de quando ele vai julgar o material antigo dele, ele fala assim, cara, isso tava muito ruim. Agora é uma vergonha. Mas não é, cara. Isso é a época, isso é um registro. Cara, mostra a Liefeld pra ele que ele nunca mais vai falar isso. Mostra o Liefeld. Oh, God! No, God, please, no! O Ficon tava aqui na pauta, junto com outros heróis também, mais sobrenaturais, né? A Mirza, o Morto do Pântano. Quando a gente falou do judoca, pelo menos ali de 69, 73, 74, 75, foi os chamados anos de chumbo da ditadura, né? Foi a época em que a repressão foi mais forte, assim. E aí, tipo, foram praticamente extintos as histórias de super-herói. Então, o que aconteceu? Acabou, naturalmente, os quadrinhos acabaram enveredando pro lado mais do sobrenatural, terror, né? E aí que se começou a ascensão das HQs de terror nacional, que daí virou até um nicho bastante popular, né, ali dos anos 70, anos 80, né. Nessa época a gente teve autores como o Fernando Icoma, que o Zé falou, e o Eugênio Colonnese, né, pô, é um monstro, né, cara, dos quadrinhos nacionais, que criaram vários personagens, né. O Icoma criou o Ficon, né, o Ficon que a gente tava falando agora, que era meio que uma espécie de Sandman, assim, mais ou menos, era um cara que tinha um amuleto, ele podia viajar por diversas dimensões através dos sonhos, era bem, bem interessante, assim, mal explorada, na verdade, mas a ideia era muito boa e bastante criativa, assim, bastante original pra época, assim. Tinha um outro personagem também chamado Satã, que também era uma história bem legal, que era uma mulher que tinha sido condenada por ter sido uma pessoa muito má em vida. Ela foi condenada a fazer fazer 100 boas ações, sei lá, vagar pelo mundo dos vivos, sendo de tempos em tempos chamada pra fazer uma boa ação, e ela só iria alcançar a redenção depois de 100 boas ações que ela fizesse. Ou 100 edições? É, ou 100 edições. É, o problema é que ela não deve ter conseguido, né? Porque não, 100 não edições chegou. É dificílimo no Brasil. Não chegou, não chegou a isso. O Ficon eu acho que deve ter tido uma ou duas edições, e Satã deve ter tido mais do que isso, mas não deve ter passado de 5 histórias. Chegou nem dos 10%. É, não. Não chegou. E falando em quadrinho de terror, quem teve edições dos anos 70 foi o Zé do Caixão. Inclusive, quando o Zé do Caixão veio aqui, sim, fazer a oficina de cinema que a gente fez, né, Zé? Isso aí. Ele tava vendendo esses gibis ainda, que ele tem um monte desses gibis pra vender. Sim, teve o Estranho Mundo do Zé do Caixão e tal, né? Porque o primeiro filme dele é de 68, não? 63? Eu acho que é 63. É, 63, e... Meia-Noite Levarei Sua Alma. E a adaptação dos filmes, e tem aquela hora que o pessoal pira na ideia do Zé do Caixão e vai fazer o que quisesse. E aí você tem um monte de gibi muito louco, e ele ainda vende isso. O próprio Zé Mojica, ele tem estoque disso em casa. Onde ele vai fazer palestra, ele leva pra vender isso. É muito louco, cara. É um dos poucos que guardou, né? É, inclusive o Estranho Mundo do Zé do Caixão era uma HQ, né? Sim. Era uma HQ nos anos, não sei se é final dos anos 70, começo dos anos 80. Há uns poucos anos atrás tinha um programa, né, no canal Brasil, que chamava Estranho Mundo Zé do Caixão. E teve filme também, né, tipo assim, que era uma antologia, né, de várias histórias, que era o Estranho Mundo Zé do Caixão. Você! Ficam fazendo piada com a desgraça dos outros. Quem brinca com a minha dor vai arder no fogo do inferno. Aí o Colonese criou outros personagens também que ficaram bem populares na época, que foi a Mirza, a mulher vampiro. Coincidentemente, a Mirza foi criada 3 anos antes da Vampirella. E o Morto do Pântano foi criado 5 anos antes do Homem-Coisa, que foi criado 1 ano antes do Monstro do Pântano. O Monstro do Pântano, né? Só o último deu certo, né? Isso, só o último deu certo. É, o Morto do Pântano tem essa semelhança muito grande, assim, da temática de ser... E o nome, né? Porque, assim, não tem nada a ver. Já a Mirza... Pô, é a Vampirella, né, cara? É muito parecido. Mas assim, né? É muito difícil que tenha... Às vezes as pessoas entram nessa questão de se surgiu antes, então é plágio. Até tem gente que diz que o Ficon, por exemplo, foi a inspiração do Neil Gaiman pro Sandman, sabe? Porque ele tinha um visual, assim, ele era pálido, enfim, tinha um visual que se assemelhava, assim. Só que, assim, é muito difícil que tenha, por exemplo, no caso da Mirza da Vampirella, é muito difícil que tenha sido plágio, sabe? A gente tem que lembrar sempre o seguinte: o espírito da época é que produz toda a produção cultural da época. O Brasil sempre teve sintonizado com a produção cultural americana. Então o que estava acontecendo nos Estados Unidos, bem ou mal, também estava meio que acontecendo aqui. Mesmo que não fosse exatamente na mesma época, mesmo que não fosse exatamente nos mesmos modos, existia essa sintonia. Tinha coisas que surgiram lá antes e logo depois surgiram aqui, coisas que surgiram aqui e logo depois surgiram lá, mas que provavelmente não foram plágio. Os mesmos autores, os mesmos livros, os mesmos quadrinhos, escutavam as mesmas músicas, vinham as mesmas... As mesmas referências, as pessoas tinham as mesmas referências. Aham. Uhum. Sim, exatamente. É normal que tava todo mundo pensando, seguindo uma mesma linha de raciocínio. Porque é muito improvável que o cara teve acesso a um gibi brasileiro importado nos Estados Unidos, do Ficon, né? Que ficou guardado um dia, que o Neil Gaiman pensou, um dia eu farei algo tão bom quanto isso. Exatamente. A história em si era até bem simplesinha. Era só, a ideia era muito, muito criativa, mas as histórias pecavam muito, assim. Ah, mas era o padrão de roteiro da época, né? Na verdade, a exigência daquele momento é que as histórias fossem daquele momento. Pra você chegar num quadrinho autoral, como a gente tá acostumado a dizer hoje, do quadrinho brasileiro, que nos anos 80 também eram quadrinhos autorais, que nos anos 60 também eram quadrinhos autorais, mas com o refinamento de roteiro que a gente consegue ter hoje, isso daí é todo um processo. Criar super-heróis brasileiros inspirados, a princípio, nos heróis americanos, muito calcados. Isso é um processo natural. Primeiro você vai partir do referencial, vai adaptá-lo, vai recriá-lo, para depois você ir se soltando no modelo. Aí você chega nesses personagens como o Ficon. Diz que antes você tinha aí o Capitão 7, você tinha o Judoka, tinha o Golden Guitar. Sim. Né? Inclusive eu recomendo uma série de documentários que tá na internet, chamado Tudo é um Remix, que fala exatamente sobre isso. Toda produção cultural, toda, sem exceção, é cópia de alguma coisa. É copiado transformado e adaptado e transformado, né? Sim, então, adaptado ao gosto, né, e às exigências de um período X, de uma época, né? Você pode fazer releitura sempre. Por que que você tem Ultraman, que tem trocentas mil versões, né? Tantos personagens que são sempre reinventados a cada nova temporada. Sim. Bom, não vamos muito longe, né? O Superman é uma releitura de Jesus. Sim, sim, sim. Vários super-heróis são releituras de mitos gregos, né, cara? Mesmo que inconscientemente. Toneladas e toneladas de heróis, principalmente dos anos 60 e dos 70 também tem muita coisa. Sempre com poucas edições, provavelmente, né? Mas quantidade muito grande de heróis nacionais, né? Sabe um dos motivos disso, dessa produção de muitos títulos, assim, em pouco período de tempo? É porque, na verdade, as editoras tinham uma demanda de novos títulos para que eles girassem caixa. Porque tudo que você lançava de novo tinha tendência de vender mais, né? Então, se, tinha muito número um. Por exemplo, voltando lá no assunto da minha pesquisa, que é a Graphic Park, por exemplo, eles lançaram nos seus últimos dois anos muitas revistas que não passaram do número um, né? Entre elas, falando em super-herói, tinha o Ultra Boy, que era uma versão do Ultraman, só que era um Ultraman adolescente, e tinha o Super Pinóquio, que era uma, tipo, uma versão do Astro Boy. Super Pinóquio! Oi! Faziam esses experimentos porque essas revistas, elas acabavam girando caixa, porque todo número 1 acaba vendendo bem. Só que, às vezes, não passava o número 1 porque a editora ou faliu, que foi o caso da Grafipar, né? Nessa época eles estavam fazendo esse tipo de experimentação. O Raio Negro foi republicado por eles também, não passou do número 1, justamente porque estava nessa época maldita, entre outros personagens que eles tinham, né? Que eram releituras do Tarzan, releituras do Conan, releitura até do Kazaa que eles tinham, era o T-Rex. Pô, eu vi um do Tarzan que chama Targo. Cara, é muito, muito cópia. É. E teve o Vigilante Rodoviário, né, cara? Que fez sucesso. E aí, eu tô vendo aqui que ele teve um gibi feito pelo roteiro do Gedeone Malagola e traço do Flávio Colim. Comecinho de carreira. Outro que começou em outra mídia, né? Eu só não tenho certeza se ele começou no rádio, mas ele teve uma série de TV de muito sucesso, né? Não lembro se ele começou no rádio ou na TV. Não, foi na TV. Aqui tá dizendo que foi criação do cineasta Ari Fernandes pra TV Tupi no ano de 61. Depois ele fez. Um caso raro em que o material foi recuperado. O Canal Brasil chegou a passar a série. Parece que eles perderam, acho que um episódio que eles não conseguiram restaurar por completo ou não conseguiram encontrar. Como um todo, dá pra dizer que a série foi recuperada. Existe um papo que iam lançar em DVD, mas eu nunca vi se chegou a sair. Eu também já ouvi falar isso. Qual era o nome do Vigilante Rodoviário, Rafael? Você sabe o nome dele? Carlos também. Se todos são Carlos. Teve um boom de personagens patrulheiros, assim. Tinha uma tal de Alicia Patrulheira, tinha o Aba Larga aqui no Rio Grande do Sul, tinha a Brigada das Selvas, se eu não me engano, que era também. Cara, tinha o Exterminador, que é antes do Exterminador do Futuro, acho que uns dois anos antes, eles lançaram esse personagem que ele tinha um visual estilo. Lembra aquele cartaz original do primeiro Mad Max? Uhum. Imagina aquele vigilante de capacete, né? Uhum. Só que aí ele era bombadão, né? E daí ele saía fazendo justiça. Teve um especial pra grafar. E várias histórias soltas. Cara, é muitos conceitos, né, cara, de super-heróis, assim, que dá pra você criar. A gente que tá acostumado a ver nos quadrinhos americanos, as editoras acabam comprando os personagens e reaproveitando, cria um universo extenso com aquilo ali, e aí traz de volta e faz releitura e tal. Cara, no Brasil, se alguém conseguisse uma empreitada comercialmente bem-sucedida, aí não ia faltar material, né, pro pessoal ressuscitar. O grande problema volta à questão da memória. Por exemplo, tu vai pegar um personagem como o Capitão 7 e o Raio Negro são personagens cujos direitos estão para a família dos autores. Tipo assim, tu consegue contato com eles e tal. Eu, por exemplo, já entrei em contato com ambos. Mas personagens como o Golden Guitar, por exemplo, o desenhista simplesmente desapareceu, ninguém sabe nada sobre ele. A única coisa que se sabe é que ele trabalhou com Maurício de Souza por uma época como letrista durante sei lá quanto tempo, um mês, e deu. Não se sabe nada do cara. O roteirista, que era o Rivaldo Macedo, que na verdade era roteirista não só desse, mas de toda a editora Graúna, que foi que publicou esse e outros personagens, o cara já faleceu, estava em algum lugar, não sei se ele não estava em Curitiba, mas de família não sabe nada. Falei com o Franco da Rocha, que dizia que era... Dizia não, na verdade ele trabalhou na Graúna, né, com o Rivaldo, e era amigo dele. Ele falou, cara, eu não sei da família, sabe? Então, tipo assim, o cara que era mais próximo dos autores não sabe nada da família deles. Então, esse processo de descoberta é difícil. Então, por exemplo, não dá simplesmente pra usar um personagem, resolver reformular ele, e daqui a pouco, porra, daqui a pouco faz sucesso, e daqui a pouco aparece a família do cara, sabe? Não, pra isso acontecer teria que ser uma alguma coisa que nunca vai acontecer nos moldes americanos, mas como eu falei, né, alguma empreitada que por algum absurdo da natureza fosse comercialmente muito vantajosa, o pessoal correr atrás de... Só que provavelmente iam criar tudo de novo, né? Não iam tentar reaproveitar nada, né? Muito mais... É muito idiota pra tentar fazer uma história com todos eles juntos. Sem dúvida. É, eu acho isso complicado. Criar um universo coeso com todos esses personagens, eu acho que seria complicado. Mas acho que um dos grandes desafios é, realmente é você ter um personagem que, assim como foi o Garra Cinzenta, talvez, você conseguiu viabilizar uma edição dele facsímile por uma editora grande e tudo mais. Que você consiga também ter leitores o suficiente que justifique uma edição. Que seja mais de 300 pessoas que queiram comprar esse livro, porque sai caro. Porque um trabalho de pesquisa desse sai muito caro. Um trabalho de restauro, mesmo que seja você escaneando um gibi original, uma página de jornal original, é muito caro. Tem outra questão também nessa arqueologia de você localizar o artista, é que muita gente usava pseudônimo. O próprio Watson Portela, ele vivia trocando de nome o tempo todo. Tinha uma época que ele assinava Barroso. Tinha muitas histórias que, por N motivos, assim, às vezes por não querer ser identificado, às vezes por uma questão financeira, tinha um monte de questões naquela época, assim, e os caras usavam 4, 5 pseudônimos. Assim, dois. É, o cara às vezes não quer vincular, o nome dele com um outro tipo de produção, e aí o pessoal fala, achar que ele agora tá fazendo esse tipo de coisa, de repente, não sei. É, exatamente, pra se resguardar. Talvez um momento que o cara tava precisando de dinheiro e teve que fazer um tipo de história que ele não gostaria de fazer, né? Principalmente os artistas que desenharam quadrinhos eróticos, por exemplo, né? Ou que fizeram quadrinhos pornográficos, realmente. Quantos que realmente vão querer colocar no currículo que fizeram isso? Então, é bem complicado mesmo. Você conseguir descobrir quem são essas pessoas. Você precisa ter informações muito quentes. E quanto mais o tempo passa, pior fica. Se a gente tá falando do pessoal dos anos 70, 80, você ainda consegue ter contato. Começa a ir mais pra trás, 60 pra trás, o negócio vai complicando. Anos 30, então... Você, provavelmente, os netos e bisnetos dessas pessoas nem sabiam que o avô e bisavô trabalhou com aquilo. Talvez não tenha sobrado nada. Deus, se isso foi destruído, se tá guardado num baú, às vezes, né? Quem sabe tá guardado. Por isso, de novo, faço o apelo. Você, que tem um baú cheio de gibis e páginas de originais, avise. Põe a boca no trombone. Use a internet para divulgar que isso existe. Doe para uma gipeca. Inclusive, eu acho que é bom citar aí o site que tava dando uma olhada nos personagens. Quem criou esse blog é um cara chamado Lancelot Martins. Realmente faz um trabalho bem legal, assim, com esse blog, que é o hqquadrinhos.blogsport.com. Importante divulgar, assim, porque ele faz justamente esse trabalho. Ele tenta fazer esse trabalho de compilar todos os heróis brasileiros. Então, tiver alguma coisa, entra nesse site hqquadrinhos. Se vocês tiverem personagens que vocês publicaram em fanzine, que seja, que foi pra mão de alguém, que foi feito 10 exemplares, que seja, e foi pra mão de outras pessoas, que ele compila absolutamente tudo que foi lançado. Seja que foi lançado por editora, seja que foi feito em fanzine, seja que foi lançado independente. Ele faz um trabalho bem, bem bacana, assim, de resgate nesse sentido. Então, vou fazer a propaganda de um outro site, já que tá no tópico. Também acabei encontrando algumas edições da Grafipar, tem material da Dearte, da Ibal, da Vec, de outras editoras, num site chamado Quadricomics, Comics com K. Tem várias revistas escaneadas. Também esse tipo de iniciativa é legal para a memória dos quadrinhos nacionais. De você conseguir escanear esse material e disponibilizar para que as pessoas façam download. Tem um outro site, um outro blog chamado Projeto Grafipar, se não me engano. Que também compila essas HQs antigas da Grafipar. Se a pessoa procurar, assim, tem alguns sites que disponibilizam essas HQs assim, que não se encontra mais, várias e tal. Só que a maioria são as mesmas. Óbvio que eu não tô reclamando. Acho que é um ótimo trabalho. O que a gente tá falando aqui é mais que, tipo assim, tem realmente coisas que daqui a pouco um tem que nem sabe que ele é a única pessoa no país inteiro que tem aquilo, sabe? Então é bom sempre fazer esse apelo, né? Nos anos 80 teve bastante produção de quadrinho de herói nacional e tal? É, a gente entrou nos anos 80 ali quando a gente começou a falar dos quadrinhos eróticos, né? Grafipar é bem anos 80 ali, então personagens como Laser, o tal do Ultra Boy, o Rucão. Então, Zé, explica pro pessoal que tá ouvindo o que foi a Grafipar, que projeto é esse? A Grafipar foi uma editora que começou a se destacar fora do eixo Rio-São Paulo, que ela era sediada aqui em Curitiba. Ela fazia publicações assim, mais voltadas para o público adulto masculino. Então eles publicavam uma revista chamada Peteca, que tinha alguns ensaios eróticos, mas bem light, né? No Peteca ou é Pepeca? Peteca. Tipo jogo de peteca, né? Aquela onde você dá uma raquetada. Ui! Adoro! começaram a publicar dentro das suas revistas algumas pequenas histórias em quadrinhos e foram ficando populares. Com o tempo, eles decidiram criar um selo de quadrinhos. Então, lá por volta de 77, eles contrataram Cláudio Seto, que foi um dos grandes artistas dos quadrinhos da Edrel, que ele foi um dos precursores do mangá brasileiro e tudo mais. Ele tinha esse lance mais psicodélico na diagramação das páginas, tinha umas coisas muito, muito bacanas. E ele estava morando em Curitiba. Então, em torno dele, ele começou a montar um núcleo de HQs, ele começou a trazer artistas para cá. Então, criou-se uma espécie de vila de quadrinistas. Os caras vieram, como não tinha internet, né? O pessoal começou a trabalhar junto. Então, o pessoal vinha de São Paulo para cá para fazer reuniões de grupos de quadrinistas e alguns ficaram morando na cidade. Acabou se criando uma efervescência muito grande de quadrinhos na cidade, por conta da Graphic Park. E eles criaram vários títulos. Boa parte deles tinha esse apelo do erotismo, mas não era pornografia. Era uma questão, assim, até de você aproveitar que a pornografia era proibida no Brasil e com uma demanda pelo erotismo, eles começaram a fazer quadrinhos com essa pegada. Sempre as histórias giravam em torno de temas brasileiros, eram feitos por autores brasileiros. Inclusive, o Claudio Seto tinha uma sacada muito legal, porque como a editora começou a crescer, pra vocês terem uma ideia, ela se tornou a sétima maior do Brasil. Durou 5 anos, foi até 82. Acabou em 83, na verdade, sendo exato. Ele fazia o seguinte: quando chegava alguém oferecendo quadrinhos, especialmente italianos, para o dono da Graphic Park, ele pegava esse material, guardava na gaveta e falava para os autores dele que ele estava comandando: criem coisas parecidas. Então, nisso, eles estavam sempre fazendo coisas atuais. Então, os quadrinhos que eles faziam tinham muito a ver com o que era produzido nos quadrinhos europeu e americano dos anos 70 para os 80. Então, aquela pegada metal urlan, heavy metal, era muito forte nesses caras. Então, é sempre com esse lance do erotismo, né? Tanto que eles tinham várias revistas, vários títulos que tinham histórias de sexo, aventuras eróticas. Mas eles começaram a produzir histórias no estilo Espada Selvagem de Conan, muito antes disso sair aqui no Brasil. Era material do Mozart Couto, do Watson Portela, fazia histórias de cangaço, histórias de gaúchos, faziam histórias brincando com super-heróis também, né? Então eles tiveram vários super-heróis brasileiros, como o Laser, né? Tinha o Exterminador, tinha até uma sátira de super-heróis inspirada no Jô Soares, que era o Super Gay, porque o Jô Soares tinha o Capitão Gay na televisão, né? Então o pessoal criava de todos os tipos de gênero possível, sempre brincando com essa questão da sensualidade que o leitor buscava nos quadrinhos daquela época. E o que é mais louco, o que é mais assustador para quem conhece o mercado de quadrinhos hoje, é saber que eles, além de empregar uma equipe gigante de desenhistas e roteiristas, eram mais de 50 artistas, eles produziram muitas revistas, não vou saber precisar o número de títulos que eles tinham. Eu sei que uma das revistas mais longevas deles, eu acho que foi Aventuras Eróticas, durou mais de 80 números. Eles vendiam em uma casa de 1 milhão a 2 milhões de exemplares, né, mês. Pro pessoal ter uma ideia de como isso é bastante, cara, hoje em dia a revista que foi considerada a revista mais vendida foi comprada com 500 mil exemplares, que foi o Turma da Mônica Jovem, ou a edição em que o Cebolinha beija a Mônica na capa. Já caiu, né? Não, e esse 500 mil é um boom, né? Absurdo. Fica na casa dos 20 mil, é muito. Não... Um quadrinho de livraria, vamos ser bem sinceros, vende o quê? Se vender bem, tá vendendo 3 mil, 5 mil? Não é? Porque nem todo mundo que lança títulos consegue chegar aos 1000 exemplares vendidos com os preços que a gente pratica hoje. É lógico, aquelas revistas que a Graphic Park fazia justamente pela tiragem grande, eles conseguiam preços baixos, então eles eram revistas populares mesmo, eles faziam para que o povo lesse. E sacanagem sempre chama público. Também tinha esse apelo, mas só que no meio de toda aquela sacanagem tinha histórias muito boas, tinha artistas muito legais, tinha Flávio Colim fazendo história de sexo. Imagine naquele traço, o cara fazendo histórias. Você tinha, pô, o Mozart Couto, que domina a anatomia pra caramba. Você tinha o Watson Portela, que desenhava qualquer coisa. Com mangás eróticos, você tinha fazendo histórias de aventura. E o que era o mais legal, que o público gostava, que eram histórias todas ambientadas no Brasil, né? Então você tinha todo esse apelo também. Então tinha uma identificação com o público muito grande. Inclusive, uma das histórias mais loucas da Graphic Park é que eles fizeram uma revista chamada Sexy Comics, que foi lançada nos Estados Unidos. Mas, legal. Sabe o que é mais louco ainda? É que esgotou a tiragem. Eles distribuíram nos Estados Unidos, fez sucesso, só que eles não puderam continuar, que foi bem na época que eles estavam quebrando. Que merda, hein? Quando o cara acha o mapa da mina, ele não pode ir. E no fim das contas, tudo deu errado, né? Tipo, foi a abertura política que abriu espaço pra pornografia, então eles não tinham como concorrer com revistas suecas com fotografias. Qualquer editora vagabunda de fundo do quintal importar uma revista já pronta e republicar, porque não precisava fazer texto, não precisava fazer nada, do que se produzir uma HQ com história, porque as histórias da Graphic Park tinham um enredo. tinha um começo, meio e fim. Tinha histórias onde o sexo ele era só uma sequência da história, né? Não era um motivo. Claro que no final eles chegaram, foram obrigados a produzir algumas revistas realmente pornográficas porque eles precisavam vender. Mas nos últimos anos, quando eles estavam no auge, eles começaram a experimentar coisas muito malucas. Por exemplo, essa revista que eles publicaram nos Estados Unidos foi praticamente uma heavy metal brasileira. É isso aí, pessoal. Agora é o seguinte, é muito assunto. A gente tinha a intenção, né, a inocência de tentar falar aqui dos quadrinhos de super-herói brasileiros desde o início até os dias de hoje, mas não dá, bicho. É muita coisa, a gente se empolga aqui, é muito personagem. Então vamos fazer o seguinte, Zé. Você já está convidado para no futuro a gente fazer mais um podcast com esse tema, pra gente abordar a partir de onde a gente chegou, né? A gente chegou, acho que aí até início dos anos 80, por aí, né, que foi o fim da Graphpar, não é isso? É, a gente acabou chegando mais ou menos até 1983, né? Deixando alguns furos pra trás, com certeza, porque o assunto rende pra caramba. Cada personagem que a gente começa a falar, a gente viaja. Conseguiu chegar, digamos, no fim de uma era de ouro do quadrinho brasileiro. Então a gente deixa em aberto tudo que aconteceu depois, né? Pegando aquele período negro da economia dos anos 80, dos anos 90, até chegar no presente, em que também tem assunto pra caramba. Isso aí, cara, muitos personagens que o pessoal vai se identificar porque acompanhou, personagens que tiveram realmente sucesso já nesse período mais recente. Muita gente, muitos ouvintes aí, com certeza puderam acompanhar. Não dá, até desse que a gente falou, cara, é muita coisa. A gente deixou, não dá nem pra falar com furo, a gente deixou rombos enormes aí de ausências, que vocês têm que dar uma pesquisada aí, que vale a pena, quem se interessou nesse site que a gente indicou. Na Gipcon, né, Zé? Vai ter muita coisa interessante lá. Fala um pouco pra gente aí, passa o programa aí, quando é que vai ser e que tipo de coisa que o pessoal pode conferir lá na Gipcon. Eu quero aproveitar como curador do evento. Eu quero convidar todo mundo para que entre dia 25 e 28 de outubro, todo mundo, né, em quatro lugares do Brasil que esteja, venha para Curitiba para curtir o evento que vai ser com certeza o maior evento de quadrinhos do ano e talvez dos últimos anos, porque a Gipcon esse ano ela vai ter um diferencial na sua programação que é completamente diferente de todos os outros eventos de quadrinhos. Nós vamos celebrar os 30 anos da Gibiteca de Curitiba, que foi a primeira do Brasil, a primeira da América Latina e talvez uma das primeiras do mundo, como espaço, não só para guardar gibis, mas como uma fomentadora de quadrinhos. Para vocês terem uma ideia, a Gibiteca ela tem uma série de oficinas, de cursos, desde 1982, que fomentam novos autores de quadrinhos. Eu fui aluno lá na Gibiteca. Foi lá que comecei a me tornar um autor de quadrinhos, por isso que hoje trabalho com isso, tenho essa paixão toda. Graças a essa tradição que a Gibiteca criou nos quadrinhos curitibanos. E nós vamos fazer uma retrospectiva dos seus 30 anos, vamos fazer uma exposição sobre os autores que surgiram lá, os artistas que foram fomentados pela Gibiteca, que é a exposição Tesouros da Gibiteca. Eu estou cuidando pessoalmente do projeto Tesouros da Graphpar, que é uma mega exposição que vai ser realizada no Museu da Gravura do Solar do Barão, é um complexo que vai ser todo dedicado à Gibicon desse ano, com exposições internacionais e nacionais. A exposição Tesouro da Graphpar vai fazer um resgate das revistas e dos autores do período da Graphpar, que foi entre os anos 70 e 80, foi esse boom que existiu na cidade de Curitiba, que propiciou o surgimento da Gibiteca. Nós vamos mostrar originais dos artistas, nós vamos mostrar fotolitos da época, nós vamos mostrar roteiros da época, datilografados, coisas assim, revistas lacradas da época, revistas que foram lidas, entre originais e reproduções de obras de artistas da época, como Flávio Colim, Mozart Couto, Júlio Shimamoto, Watson Portela, que vai estar presente no evento. Na verdade, a gente vai aproveitar esse evento e fazer uma reunião de todos os artistas remanescentes daquele período, que vão poder estar presentes, né, na Gibicon, para fazer uma série de debates sobre o que foi a Graphpar, uma série de workshops de roteiro, de desenho, com esses artistas também. Então, isso vai ser super legal. Além disso, a Gibicon vai estar também com exposições sobre quadrinhos russos inéditos no Brasil, com quadrinistas alemães, uma homenagem ao Sérgio Bonelli, né, que está vindo exclusiva da Itália para cá. A gente vai ter também uma exposição da produção atual de quadrinhos curitibanos. Nós vamos ter também um evento chamado Encontro Internacional de Jornalismo em Quadrinhos, com uma exposição também, uma exposição dos quadrinistas brasileiros que publicam na França. Ou seja, a Gibicon vai ser um evento gigante, porque ela vai ocupar vários espaços da cidade. Ela vai estar ocupando aproximadamente 8 espaços da cidade, entre Cinemateca, Casa Curitiba, Antiguete, Aliança Portuguesa, Solar do Barão, que eu já falei, e a própria Gibiteca. Então vai ser um mega... Fala da Cinemateca, que vai ser legal de lá, cara. A Cinemateca vai ter uma mostra de filmes, obviamente, inspirados em quadrinhos. Inclusive, a gente vai fazer o lançamento de um documentário sobre os 30 anos da Gibiteca também, durante a Gibicon. Então, assim, não vai faltar o que fazer durante a Gibicon. Na verdade, vai faltar tempo entre oficinas, debates, palestras, que a gente vai promover entre os autores locais, os estrangeiros, né? São 7 convidados estrangeiros. A gente vai ter gente da Alemanha, da Itália e da Argentina. Eduardo Risso vai estar presente, Salvador Sanz, alguns autores novos da Alemanha que vão estar vindo, autores de Tex vão estar presentes. Então, vai ter muita gente legal. E gente de todas as tribos de quadrinhos do Brasil, desde os alternativos, desde o pessoal que desenha para o exterior. Mas a gente vai dar uma ênfase muito grande no quadrinho nacional esse ano. Então a Gibicon vai ser uma festa não só da Gibiteca, não só dos 30 anos da Gibiteca, mas do quadrinho brasileiro como um todo. É um projeto assim que eu tenho muito carinho, um projeto assim que eu acho que estava precisando ser feito e que encontrou em Curitiba de novo um apoio para que ele se concretizasse. Mas eu digo para vocês o seguinte: quem vier não vai se arrepender, quem vier vai chorar depois. Cara, então é brincadeira, hein, cara? Vai ter de tudo na Gibicon. Porra, quadrinhos, tudo que é lugar no mundo. A história do quadrinho nacional. Porra, é imperdível, realmente. Pra quem curte quadrinhos, tem que ir, né, cara? Quem não curte, tem que ir também pra começar a curtir. E aí vai fazer um tour ainda, vai conhecer a cidade de Curitiba, porque são em 8 lugares diferentes, cara. E sabe o que é melhor de tudo? Que você pode ir a pé pra todos esses lugares. Então você não leva mais do que 5, 10 minutos entre um lugar e outro. Então fica super prático. Pô, muito legal. Fazendo as malas aí já pra Gibicon, porra, sacaneia com esse negócio aqui. Eu fico coçando pra ir, cara. Apareço. É tudo gratuito. Ó, mais um motivo. Ah, não tem aqueles ingressos caça-níquel aqui do Rio de Janeiro? Não, deixa pra lá. É isso aí, pessoal. Fica aí o convite pra Gibicon, que, pô, pelo visto vai ser sensacional realmente. E vamos ter que fazer outro, né, Zé? Vamos lá. Vamos marcar pro futuro mais um podcast pegando a produção de super-heróis nacionais do início dos anos 80 até os dias de hoje, certo? E o futuro dirá, faremos ou não, mas faremos sim. Claro que sim. Tá intimado já, cara. Agora tu vai ter que bater cartão aqui nessa porra. Beleza, beleza. Vou mandar minha carteira de trabalho pra vocês. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido aí. E até o próximo podcast. Valeu! Mas vai lá, cara, a gente tá aprendendo, amarrando o Zé aí, depois a gente conversa. Boa noite, pessoal. Então, valeu, cara, boa noite, obrigado. Boa noite. Prazer ter conhecido vocês. O Júnior não. Valeu, né? Ah, valeu, palhaço. Valeu, valeu. Pode falar mal de mim, não desliguei.